Vamos falar agora de ciclismo, cicloturismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou recebendo o Luciano Castilho, ele que é presidente da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RIC, Rádio RIC. RCI. RCI. Parecido, né? Parecido. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e o apoio dado à rádio. O Luciano vem nos falar sobre uma etapa, né, que acontece na semana que vem, domingo que vem, aqui em Foz do Iguaçu, a terceira etapa do 6º Circuito Regional de Cicloturismo da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. Isso mesmo, estamos preparados para receber aí o público da região lindeira ao Lago de Itaipu, aos países como Paraguai e Argentina, que também já tem contato de inscrições, e bem confiante na questão aí da organização, que vai ser um show. As inscrições, posso falar das inscrições já, Guilherme? Por favor, acho que é a parte que todo mundo espera, né? As inscrições via boleto se encerram agora na terça-feira, dia 15, e depois abre aí uma brecha para inscrições via cartão de crédito, porém apenas 150 vagas. Então ainda dá tempo, já passamos os 800 inscritos, a gente espera aí atingir acima de 1.000. Está assim uma organização bacana, uma premiação bacana, e esse ano um diferencial de quase todas as etapas do cicloturismo é o trajeto, né? Itaipu, literalmente, além de ser a patrocinadora oficial, ela abriu as portas de uma região inexplorada, que é o Refúgio Biológico, a Península Limeira e a Península Pombacuê. Para quem está assim, se localizando, fica dentro do território de Itaipu, só que numa área de preservação, uma área de preservação permanente, onde a gente conseguiu essa autorização para estar usando a bicicleta como meio de transporte para conhecer esse atrativo turístico, seja assim seja, de uma maneira bem, bem diferente. E um detalhe, é um bioma bem diferente do Parque Nacional e de uma mata que a gente está acostumado a ver aqui na cidade. Então, venha para o cicloturismo, uma ótima oportunidade de estar aí pedalando de uma maneira diferente. E é claro, a gente vai passar também pelo canal da Piracema, vamos passar pelo Catamarã e vamos passar aí pela Crista da Barragem. Então, Itaipu, vista de bicicleta, é muito legal. A gente já tem feito esses reconhecimentos e cada um que é feito, os detalhes são sendo cada vez mais melhorados, e garanto para você aí que vai ser uma satisfação total. E são duas opções de trajeto aí para quem tem um pouquinho mais de preparo e para quem tem um pouquinho menos de hábito de pedalar? Isso, Guilherme. A proposta do cicloturismo, ele é, além de contemplar a bicicleta, é para iniciantes, né? Esse trajeto são dois percursos praticamente iguais, mas um maior e outro menor. Um de 30 quilômetros aí para iniciante que queira se aventurar na pedalada, e claro, com carro de apoio, hidratação durante o percurso, vai ter fruta durante o trajeto também, e não é competitivo, é uma maneira pedalar bem, bem tranquilo. É para conhecer, para interagir mesmo. E é claro, vai ter aí um trajeto um pouquinho mais pesado, para quem já está acostumado, quem já quer pedalar um pouquinho mais. Tem gente que vem pedalando de outros municípios e vem, faz o trajeto ainda. Então é uma coisa assim bem, bem bacana, e o ciclista, ele tem essa pegada de querer fazer um trajeto diferente, né? Então é uma ótima oportunidade, porque tipo assim, no final de semana você não vai poder fazer esse trajeto, é agora. A oportunidade é do dia 20, e mesmo com chuva, o trajeto, ele é pedalável, né? Fica até mais gostoso aí, e é bem seguro, é bem tranquilo. E vamos destacar também que muita gente pode olhar assim e pensar: nossa, mas o trajeto menor é de 30 quilômetros. Mas veja bem, 30 quilômetros numa bicicleta não é muita coisa não, né? A elevação do trajeto, acho que, se não me engano, está em torno de 300 metros, né? Então não é muito. Ele é um trajeto que praticamente todo o tempo você tem que estar pedalando, porque ele não tem muita descida, né? E também não tem muita subida. Então quem tem um preparozinho aí, que tá, é tranquilo, porque tem um tempo bacana para percorrer ele, né? São aí quatro horas de pedal, então é bem tranquilo. Eu falo isso até porque, por exemplo, eu não me animo a pensar numa prova de corrida, por exemplo, né? Corrida a pé mesmo, correr 5 quilômetros, que é uma distância curta para quem faz o esporte. Eu não me animo a fazer 5 quilômetros de corrida, né? Não teria condições disso. Agora, de bicicleta é outra história, é um ritmo diferente, até porque, como você disse, não é uma corrida, né? Não é competitivo, não é um passeio, vai interagindo, vai vendo a paisagem, enfim, 30 quilômetros ali nesse trajeto mais curto e 45 no trajeto mais longo, acaba sendo realmente um prazer essa atividade, né? Sim, é claro, quem... A gente incentiva os iniciantes, mas é bom ter um pouquinho de preparo. Aliás, não preparo não, um conhecimento com a bicicleta. Essa bicicleta está revisadinha, tá? Quem tem o hábito aí de pedalar aí com certeza consegue pneu cheio, né? Tudo lubrificado, ali a correia, tudo. E o uso de capacete também ele é obrigatório. E tem que estar escrito, né? Itaipu ali num certo. A gente já vai sair do Icle, já com 2 km já vamos entrar no território da Itaipu. Então, tem que estar escrito pela questão de seguro, né? E a gente tem um controle também de quantidade de água que vai ser usada, quantidade de frutos, então, para dar uma assistência bacana para quem se inscreveu. Então, tá muito bacana. O Weekly também destacando aí, é um lugar maravilhoso, um lugar muito, muito seguro, tem uma estrutura bacana. A Prefeitura Municipal também aí é parceira do evento, está cedendo para a gente aí uma estrutura bem, bem legal e um apoio bacana. Então Foz aí vai ficar aí mais uma vez na história da etapa, e a gente conta com a participação aí dos iguaçuenses e dos municípios indeiros e o pessoal dos países aí que só podem fazer inscrição no dia. A gente está preparado, pode vir que está bacana. Sobre inscrições de menores, agora há pouco eu recebi uma mensagem no WhatsApp para deixar esclarecido. A participação de menores de 10 anos ela não é permitida pelo fato do seguro não cobrir. Então, menores acima de 10 anos só poderão fazer inscrições no dia mediante o pai e a mãe estar junto e no ato assinar ali uma autorização dizendo que está participando concordando com as questões do regulamento. Maiores de 16 anos conseguem fazer via site ainda. Então, e quem quiser vir pedalar e não está com o pai e com a mãe, mas tem um responsável, no site das inscrições existe uma autorização, mas essa autorização tem que ser reconhecida em cartório. Então, adeturcataratasecaminhos.org.br, você tem todas as informações, o link de inscrição e essa autorização modelo para apresentar no dia para o responsável aí estar pedalando junto com o menor, abaixo de 16 anos tem que estar com essa autorização ou o pai e a mãe pedalando. Também não tem essa possibilidade do menor estar pedalando desacompanhado do responsável ou dos pais. Então isso é uma coisa que vai ser muito cobrada, é uma questão de seguro que envolve mais pessoas, então a gente não pode estar aí dando brecha para essas situações. Então vamos repetir aqui o endereço, né, do site para fazer as inscrições, para ter todas as informações, é o adeturcataratasecaminhos.org.br. Você já vai encontrar ali o banner, todas as informações sobre essa etapa do cicloturismo. Na questão do boleto, Luciano, valor R$ 65 até terça-feira? Até terça-feira. Você consegue tirar via boleto. Para a gente, essas inscrições antecipadas, a gente consegue gerenciar melhor o evento. Então, a gente incentiva que as pessoas façam a inscrição antecipada. Os primeiros 500 aí já estão concorrendo exclusivamente a duas bicicletas da Audax. Os outros participantes também vão ter opção aí. Vão ser mais 3 bicicletas e mais 2 bicicletas para criança, exclusivamente para criança. Acima de 65 anos também só se inscreve no dia, mas a gente tem uma programação bacana para aguardar todo mundo aí. Outra situação também é os estrangeiros. Os estrangeiros também, por questões de não conseguir fazer a inscrição via site, apresentando aí a documentação estrangeira, paga no dia também os R$ 65. Não, porque no dia, brasileiros maiores de 16 anos, a inscrição é R$ 90. E essa inscrição dá direito a café da manhã, hidratação, fruta, sorteio de brinde e um almoço no final do evento aí para toda a galera. E quem está fazendo esse almoço é o pessoal do Ico, do restaurante Marujos. Um pessoal muito, muito legal, muito competente. Então, sucesso total, porque todo mundo trabalhando, os voluntários também. Não posso deixar de destacar que esse evento ele foi calculado, a questão de custos, com o voluntarismo, né, dos grupos de pedal e tal. Então, é louvável, eu tenho que agradecer bastante aí toda a equipe, porque se fosse calcular esse custo, esse evento seria no mínimo o dobro do preço. Então o evento é acessível, é com café da manhã, é com almoço, com pedalada, com seguro, com sorteio de brindes, a R$ 65, isso é comparado aí com as corridas que você estava falando, não desmerecendo as corridas, mas é bem mais barato, bem mais acessível, aberto a toda a família, com segurança. Então um domingo diferente, e está aqui em Foz, né? Em Foz tem bastante ciclista, tem bastante gente querendo participar, então aproveitem que ano que vem não tem cicloturismo, é só em 2020, então a oportunidade está aí. Portanto, aproveite realmente, vale a pena, reforçando o convite, domingo que vem, dia 20, terceira etapa do 6º Circuito Regional de Cicloturismo aqui na cidade de Foz. Luciano Castilho, muito obrigado pela participação na RCI nesta manhã. Guilherme, eu agradeço mais uma vez, obrigado pelo apoio que vocês têm dado a gente, e lembrando aí que a associação, além do cicloturismo que a gente vai organizar, temos aí a Casa do Ciclista, o projeto Oficina da Bike, agora estamos aí ajudando também o pessoal da Escolinha de BMX lá no Portal da Foz. Bastante atividade, venha conhecer, venha para a associação, você aí que tem espaço para voluntários. Beleza? Obrigado.